Olá. Convicções. A maioria das pessoas acredito que tenha as suas convicções. As pessoas podem ter convicções diversas, apoiadas em várias coisas, em vários fundamentos. A pergunta é: os fundamentos sobre os quais as pessoas colocam as suas convicções são fundamentos sólidos? Muito bem, essa pergunta ela precisa ser respondida. Afinal de contas, não basta termos convicções, mas termos convicções apoiadas em fundamentos sólidos. Judá, como nós temos visto aqui no livro de Isaías, recebeu, entre outras tantas profecias, tantas proclamações ali do profeta, recebeu o anúncio de que iria para o cativeiro na Babilônia. Jerusalém seria saqueada, o templo destruído, enfim, toda uma situação de calamidade, uma situação de angústia, de sofrimento, de muitas dúvidas, mas também, para complicar ainda mais, uma situação no tempo em que Isaías escreveu, que foi antes disso, antes que isso acontecesse, e também lá no futuro, quando eles estivessem passando por aquele momento do cativeiro, para piorar tudo, ainda tinha a influência daqueles que recorriam não a Deus, mas aos falsos deuses, aos falsos profetas, e continuavam apoiando as suas convicções em todo tipo de coisa. Então era o momento de mais uma vez Deus, por meio do profeta, fazer com que o povo refletisse e fundamentasse as suas convicções nele, em Deus, e não em qualquer outro ser ou em qualquer outra coisa. Então, nós, prosseguindo aqui no nosso livro, chegamos aqui ao capítulo 44, e o nosso texto de hoje, ele está no trechinho que é a passagem que está aí dos versículos 1 a 8 de Isaías 44. Mas escute agora, Jacó, meu servo Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão: do Senhor. E tomará para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo. E o que ainda está para vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás. Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Então, o que procuraremos nesse texto são esses fundamentos da convicção, fundamentos importantes que Israel, ou essa porção de Israel, que é Judá, principalmente, precisava se apoiar para poder ter as suas convicções realmente fortalecidas e realistas. Primeira coisa, o primeiro fundamento que nós encontramos aqui é a certeza da posição deles perante Deus. Então, na verdade, Isaías repete aqui novamente que esse Deus era o seu Redentor, o Redentor desse povo, ele era o seu rei, ele era o seu senhor, enfim, eles têm uma posição. Israel é aquele povo escolhido por Deus e designado por Deus para ser seu servo. Já foi falado sobre isso, inclusive sobre a falha deles em exercerem esse papel de servo, de servir a Deus, papel que viria a ser cumprido de maneira perfeita pelo servo perfeito, que é o Messias. Interessante que Isaías usa aqui um termo interessante. Ele fala de Jesurum, ou Yeshurum, como eles diriam. E a verdade aqui, algumas versões não acabam, entre aspas, aí traduzindo essa palavra como amado, alguma coisa nesse sentido, procurando aí, de certa forma, dar uma certa interpretação. Mas o termo original é Jesurum, que significa o correto, o certo, aquele que é reto. E isso está, evidentemente, em contraste com Jacó, porque Deus chama Israel ali de Jacó, como faz muitas outras vezes. Jacó é o pai das tribos de Israel, como nós sabemos, e cujo nome foi mudado para Israel. E Jacó, o nome original dele, quando ele nasceu, Jacó significa alguém que segura o calcanhar do outro, ou seja, é a ideia de um trapaceiro. E até a vida de Jacó acabou sendo uma ilustração desse nome. Mas o fato é que o que Deus está dizendo aqui é que esse Jacó, esse povo Jacó, esse povo Israel, é chamado por ele de correto. Parece uma contradição, uma ironia da parte de Deus, mas o fato é que Deus dá a eles essa distinção. E Deus, quando chama esse povo, ele não baseou o seu chamado, não baseou a sua escolha, não baseou a sua preferência nos méritos do povo. Nós sabemos claramente isso. Sabemos que não foi baseado nas qualidades deles. Então, nós temos aqui o que eles eram e o que Deus atribuiu a eles. E por conta do que Deus atribuiu a eles, ou seja, ele os escolheu para trabalhar na vida deles, os escolheu para ensiná-los, para guiá-los. Com base nisso, é que ele está dizendo que eles não deveriam temer. Eles poderiam temer se dependesse realmente deles. Aí sim, seria motivo para temor. É sempre essa base que Deus dá, não confiar com base nos recursos próprios, mas naquilo que Deus provê. E ele disse: pode deixar por minha conta que eu vou ajudar você, eu ajudarei. Portanto, naquela situação que eles atravessariam ali no cativeiro, não, a ajuda deles, a proteção deles, o resguardo deles, toda a segurança deles, não viria deles mesmos, não viria de supostos aliados políticos, não viria de nenhuma dessas fontes, mas apenas do Deus que os havia escolhido e designado para serem seus servos. Apesar de todas as suas falhas como povo, ele manteria aquilo que ele se propôs a fazer com relação a esse povo. Portanto, Judá deveria sim basear suas convicções na posição que Deus deu a eles. Eles poderiam ter as suas convicções firmadas, poderiam descansar, poderiam sentir-se protegidos, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Não poderiam jamais serem abalados nisso. Serem abalados, acabavam sendo, mas eles deveriam renovar as suas convicções. E isso vale para nós hoje também. Passamos por vários momentos, por várias situações difíceis, muitas vezes coletivamente, a igreja perseguida em muitos lugares, em muitas épocas, indivíduos, crentes, passando por situações por causa ou não de Jesus Cristo, mas passando por situações difíceis. O fato é que a convicção tem que estar baseada sempre no fato de termos essa designação da parte de Deus, de que Ele também nos escolheu, Ele também nos designou para um papel aqui nesse mundo, e Ele certamente nos guardará conforme a vontade dEle. Essa tem que ser a convicção, essa tem que ser a base da convicção. Então, o primeiro fundamento aqui é a certeza da posição perante Deus. O segundo fundamento é a certeza da vida concedida por Deus. No versículo 3, Deus diz por meio de Isaías: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Aqui tem uma promessa muito específica em relação ao futuro, e Deus usa aqui uma metáfora em que ele usa uma terra seca, uma terra sedenta. Imagina uma terra sedenta, uma terra que parece que está com sede, uma terra que anseia para receber uma chuva, para que algum desses lugares, né, onde os rios não são permanentes, eles têm épocas que a água escoa por ali e outras épocas em que não. Imagina aquela terra como se ela tivesse um sentimento de querer aquela água, de desejar aquela água. E depois o texto segue dizendo que o efeito dessa água é uma vegetação que brota e que se desenvolve, que gera resultados. Tudo isso para falar do derramamento futuro do Espírito, entendendo que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não habitava as pessoas de forma permanente. O Espírito Santo ele era concedido ocasionalmente e para fins específicos, mas ele não habitava na pessoa. O que vai acontecer com a vinda do Messias, depois com a sua morte, a sua ressurreição, e quando Jesus está para subir ao céu, ele se reúne ali com seus discípulos e diz que eles deveriam ficar em Jerusalém e aguardar a promessa do Pai, e que então eles seriam testemunhas dele em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pois bem, eles esperaram, eles aguardaram aquele tempo até que chegou a festa de Pentecostes, e então houve ali o derramamento do Espírito com o fenômeno das línguas, a manifestação das línguas, onde os discípulos falavam no idioma daqueles judeus que vinham de outras terras, de terras distantes, e que talvez até falassem o hebraico, mas cuja língua materna, a língua nativa deles, era uma outra língua, várias línguas, e eles ouviam aqueles discípulos falar nas suas línguas nativas, o que foi extraordinário a ponto das pessoas acharem que aqueles homens estavam embriagados. E a resposta de Pedro a isso é que aquilo não era uma embriaguez, era um horário, era de manhã ainda, não era um horário em que aquilo poderia ser resultado de embriaguez, mas a explicação para aquilo, segundo Pedro, era o cumprimento da profecia de Joel relacionada ao derramamento do Espírito. Claro que a profecia de Joel, ela tem outros eventos associados que não estavam presentes ali, como mudanças ali no sol e etc., e que são coisas associadas ao futuro. Portanto, o que Pedro está dizendo não é que a profecia se cumpriu plenamente ali, mas ela teve um pré-cumprimento, ou como alguns preferem, um cumprimento parcial, naquele momento ali em Jerusalém. Esse pré-cumprimento, ele terá evidentemente uma expressão muito maior no futuro, já que ele é um pré-cumprimento, nós aguardamos que haja um cumprimento pleno. E esse cumprimento pleno, como já foi comentado algumas vezes aqui nos estudos do livro de Isaías, ele está reservado para a volta de Jesus, imediatamente antes da volta de Jesus, para ser mais exato, quando há outras profecias, nós ainda vamos falar mais sobre isso, há outras profecias que mostram que haverá um derramamento tal que os judeus irão clamar pelo seu Messias, irão clamar por Jesus, e aí sim, esse derramamento, ele será amplo, ele será inédito, algo realmente diferente, muito maior do que qualquer coisa que já tenha acontecido, porque haverá uma conversão em massa do povo judeu, e isso também acabará atraindo outras pessoas, não judeus, enfim, é uma série de fatos, de eventos relacionados a esse derramamento do Espírito que Deus irá promover lá no futuro. Agora, o texto fala também de que então, nessa época, na época futura, o povo israelita finalmente, não só os israelitas, né, mas aqui, em primeiro lugar, tratando com eles, terão um nome, eles terão um nome de Deus escrito na sua mão, dizendo: eu pertenço ao Senhor, e terão isso escrito na sua mão. O que é isso? O que isso significa? Será que as pessoas vão ter tatuagens na mão? Vai ter o nome de Deus ali, né? Vai ser Jesus que vai estar escrito? O que é isso, afinal? É literal isso? Bom, isso diz respeito a um costume da antiguidade, em que escravos muitas vezes tinham o nome dos seus senhores gravados. Muitas vezes soldados, eles tinham ali os seus comandantes, e eles colocavam ali o nome do seu superior gravado. Muitas vezes o devoto de um Deus também gravava o nome desse Deus ali no seu corpo de alguma forma. Isso não significa que o povo israelita fizesse isso, porque eles não faziam. Portanto, aqui a referência é uma referência simbólica. É como se esse nome estivesse realmente à vista, essa identificação, esse pertencimento a Deus, esse fato de pertencer a Deus, finalmente será motivo de honra, será motivo de orgulho para o povo judeu. Algo que até hoje não tem sido, a não ser de forma muito ocasional, individualmente aqui e ali, mas nunca numa expressão nacional, nunca numa expressão permanente, uma expressão concreta de que este povo pertence a Deus, de que somos dele e temos e nos sentimos honrados por isso. Essa é a ideia. Isso vai acontecer lá no futuro. O que Deus está sinalizando para eles é que até então eles não eram assim, não eram um povo que agia espiritualmente. Lá no futuro, quando o Espírito for derramado, vai haver vida, eles vão ser vivificados como uma planta é vivificada ao ser regada, ao ter contato ali com a água que ela tanto necessita. Judá deveria esperar pelo futuro, ainda que distante, esperar por essa vida plena, que essa geração não ia passar por isso. Isso nem agora aconteceu, isso é lá na frente, mas eles deveriam esperar por isso, deveriam confiar nisso, de que um dia certamente Deus o faria, Deus faria acontecer. Então esse povo teria uma identidade plena. Enquanto isso não acontecer, enquanto Deus não vier a interferir na história para derramar o seu espírito, Israel continuará sendo deficiente em todos os aspectos, no seu relacionamento, na sua identificação com Deus. E a igreja tem esse grande privilégio de ter recebido o Espírito de Deus ali, naquele momento, foi concedido ali às pessoas, e depois disso, a Escritura nos mostra que o Espírito Santo é concedido a cada conversão, cada pessoa que crê em Jesus, que entrega sua vida a Ele, de fato, recebe o Espírito Santo e passa a ser vivificada por Ele, passa a ter nova vida, é uma nova criatura, passa a ter vida abundante, ainda que mesclada com as nossas imperfeições, com a nossa natureza pecaminosa. E nesse sentido somos essas pessoas, a igreja é isso, são pessoas que têm a bênção de Deus, têm o Espírito Santo, mas convivem com as suas fraquezas, lutam. O cristão é alguém que luta, o cristão verdadeiro é alguém que luta, ele não é passivo, ele não é escravo mais da sua própria natureza, não é escravo mais do pecado, de Satanás, ele luta, ele sabe a luta que tá enfrentando, e quanto mais ele se apoiar em Deus e for dependente do Espírito, mais ele será vencedor nessa luta. Então, primeiro fundamento, a certeza da posição perante Deus. Segundo fundamento, a certeza da vida concedida por Deus. Terceiro fundamento, a certeza da palavra anunciada por Deus. Deus diz aqui para Isaías que ele é o único que pode anunciar o futuro. Ele já também já mencionou isso. Está aqui repetindo isso também. Ele é o único Deus verdadeiro, ele é o único eterno, ele é incomparável, é o único que controla a história. E mais uma vez ele está propondo aqui um desafio, porque na sequência ele vai falar novamente sobre os ídolos. Ele está sempre contrapondo a sua realidade, a realidade de um Deus que pode realmente anunciar e tem anunciado as coisas têm se cumprido segundo o que ele tem anunciado, e ele continua anunciando porque ele pode fazer isso, porque é ele que vai fazer com que as coisas se cumpram, porque ele é Deus, ele é soberano, ele é eterno, e ninguém pode ser comparado a ele, ninguém mais pode ocupar o lugar que ele ocupa. Portanto, eles poderiam ter as suas convicções baseadas naquilo que Deus fala. E ele deu a Israel o papel de ser testemunha, o papel de testemunha de tudo aquilo que ele anunciou, aquilo que ele cumpriu. Depois ele anuncia mais coisas, ele cumpre mais coisas, e ele determina que tudo seja devidamente registrado, e está lá, está tudo registrado, para que as pessoas possam olhar para a Escritura e constatar a veracidade. Na verdade, o povo israelita é uma amostra viva, é uma prova, eles são uma prova viva de quem é o Deus verdadeiro. Quando você vê Deus mostrando o tempo inteiro e agindo e conduzindo esse povo através da história, é por isso que ele diz: vocês são minhas testemunhas, vocês são essa prova, vocês estão aí, não há o que possa desmentir isso. E a história comprova que vocês só estão aí porque eu tenho cuidado de vocês. E eu tenho dito as coisas, e eu tenho mostrado as coisas, eu tenho provado. E vocês têm toda essa bagagem, todo esse conhecimento. E vocês são essa prova viva. Judá precisava ser realista quanto a Deus, quem Deus verdadeiramente é, para dissipar as suas dúvidas. E assim, eles não só serem testemunhas passivas, mas testemunhas ativas, testemunhas que falam, testemunhas que proclamam, que dizem para os outros povos quem é esse Deus. E sabemos que Israel como um todo, né, não só Judá, tem falhado nesse sentido, falhado no sentido de apontar para o Deus verdadeiro. Eles falam de um Deus, eles falam de um Deus que está lá nas Escrituras, eles falam de um Deus que é Criador, mas ao mesmo tempo eles distorcem as ações desse Deus. Eles têm feito isso ao longo da história, e somente lá naquele futuro glorioso é que isso irá mudar. A igreja, por outro lado, tem esse privilégio de ter a escritura nas suas mãos, uma escritura completa, terminada, a qual todo mundo tem acesso, mas a diferença é que a igreja crê em toda essa escritura. A igreja crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e ela assim pode olhar para tudo o que Deus faz e crer no que está registrado, de acordo com aquilo que Deus diz que deve ser entendido e extraído a partir da Escritura. E é claro que a igreja, a partir disso, tem um dever, e foi deixada aqui por Jesus Cristo para testemunhar a respeito de tudo que sabemos, aquilo que cremos, aquilo que Deus tem mostrado no nosso coração, aquilo que nós aprendemos pela Escritura, pela experiência com Deus, enfim. Mas esse é um dever que nos foi dado, sem dúvida nenhuma. Portanto, esse texto que fala de convicções e seus fundamentos, certeza da posição perante Deus, da vida concedida por Deus, da palavra anunciada por Deus, eu penso que devemos fortalecer as nossas convicções com base naquilo que Deus nos concede e não naquilo que nós mesmos produzimos. Ele nos deu uma posição. Nós somos dele, pertencemos a ele, somos justificados nele, somos considerados santos diante dele, somos considerados justos diante dele. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. E as nossas convicções têm que estar baseadas nessa posição, porque ele é o nosso Senhor e o nosso Redentor. Nós devemos assumir a nossa identificação com Jesus Cristo, mostrando com a nossa vida que ele é o nosso Senhor. Não vamos escrever na nossa mão. Não adianta usar uma camiseta escrito Jesus, um boné, uma faixa na cabeça, um adesivo no carro, qualquer coisa nesse sentido, se a nossa vida não expressar a quem nós pertencemos. Precisamos assumir plenamente essa identificação com Jesus Cristo, vivendo no Espírito. É essa forma. Afinal, esse Espírito que ele nos outorgou, que ele nos concedeu, ele está aí para nos guiar, para nos ajudar, para nos conduzir realmente a essa vida de santidade, a essa vida que agrada a Deus. E assim, uma vida de transformação, sem dúvida nenhuma, que é isso que fala sobre o nosso Deus. Mas não somente isso, também devemos testemunhar com a nossa boca, proclamando, testemunhar quem é o nosso Deus, explicar para as pessoas da melhor forma possível quem é o nosso Deus. Porque as pessoas não o conhecem, elas podem achar que o conhecem, elas podem muitas vezes se mostrar indiferentes, elas podem ter muitas opiniões a respeito de Deus, mas o fato é que para conhecer a Deus é somente por meio de Jesus Cristo, por meio do novo nascimento. Então, sem arrogância, as pessoas vão dizer: ah, mas quem disse que você sabe mais do que eu a respeito de Deus? A questão é que você experimenta Deus na sua vida, no seu coração. E essa é a convicção, essa é a certeza que nós temos. E é isso é isso que Deus quer de todos os seus filhos, de todos aqueles que lhe pertencem em todas as épocas. E não é diferente no nosso caso. Então, que Deus nos ajude a ter essas boas convicções, que elas sejam fortalecidas, que elas nos levem a essa boa identificação, a esse bom testemunho a respeito de quem é o nosso Deus. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.